Vem cá, menina, sai dessa roda, não me alucina, deixa de moda. Vem cá, meu bem, meu amorzinho, vale por cem o meu carinho. Ô, lelele, eu quero ver. Ô, lelele, cadê você? Já está na hora. Que até a lua já vai embora. Sai dessa rua, és uma brasa. Venha comigo, vamos pra casa. Se não eu brigo. Ô lelele, eu quero ver. Ô lelele, cadê você? Vem cá, menina, sai dessa roda. Não me alucina, deixa de moda. Vem cá, meu bem, meu amorzinho, vale por cem o meu carinho. Ô lelele, eu quero ver. Ô lelele, cadê você? Já está na hora, que até a lua já vai embora. Sai dessa rua, eis uma brasa. Venha comigo, vamos pra casa. Se não eu brigo. Ô lelele, eu quero ver. Ô lelele, cadê você? Ô lelele, ô lelela, onde é que está? Eu quero ver. Cadê você? Cadê?